Olá, boa noite. Sintoniza a Radar. E sintoniza muito bem. Sintonia Rádio Difusão 96.8 MHz, emissão online www.radarlisboa.fm. Olá, boa noite, é Viriado 25, a nova Toque do Lobo. Uma dupla hora de Viriado 25, a nova Toca do Lobo por aqui na anteninha da Radar. Dois temas para o novo Stay Positive, é o regresso dos Hold Steady.

to crush. Yeah, some nights it's bloodlust. She said we might use you later on, maybe right back here around dawn. He came into the ER drinking gin from a jam jar. And the nurse is making jokes about the ER being like an after bar. You know you're weak and you're feeding up, coming up from the streets. You're up in your lungs getting shot. And I'm coming up the stairs and I'm coming from the streets. Still I love the guys you can't trust. Need to hear about dust. Then I got born again. I got lost in all the lights, but it was okay in the end. And when we hit the Twin Cities, I didn't know that much about it. I knew Mary Tyler Moore, and I knew profane existence. I was keyed up, a keys jangled in the stalls. They counted money in the motels, they mostly sold it in the malls. And the carpet at the Thunderbird, there's a burn for every cowboy that got fenced in. Said you remind me of Rod Stewart when he was young. And you got passion and you think that you're sexy. And all the punks think that you're dumb. The guys around the rafters get a story about the stomach pump. Guys behind the theater who found a body in the garbage dump. praticamente não verdadeiramente todas as iniciais e as boas-vindas de hoje entregues aos Old Steady, apenas situações diferentes, dois temas do álbum Stay Positive e depois a recordação para Stevie Nicks de outros tempos, cerca de 4 anos atrás, na carreira de uma banda claramente em ascensão, da Old Steady. Hi, boa noite. Tira linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Tiralinhas é mais daqui a pouco, 23h30, na emissão de Viriado 25 aqui da Radar, como ontem dissemos, e porque a semana não começou como normalmente, tornou-se um pouco atípica com a gravação, com o registro gravado de segunda para terça. Esta semana em Tiralinhas mantemos recuperações dos vários itens disponíveis para a história da minha máquina de escrever. E eles deixam de visita em breve, final do mês. Mercury Rev Snowflake in the Hot World. Snowflake in the Hot World. Don't let them get to you. Don't let them tell you. You're all. Light inside the dark, your lonely little spark, too frozen to feel. So fleeting and so real, melting into sun. Thank you. Flake in a Hot World, o tema mais habitual, afinal, o flagship do novo álbum duplo dos Mercury Rev, que vem apresentar em primeira mão ao nosso país, pelo menos Lisboa, ao que estamos informados de momento. Mercury Rev, e entretanto, não só na história de 2008, mas certamente em toda a história da grande pop norte-americana, o estreia. Dizíamos o estreia dos Fleet Foxes. É a estreia para nós, bem entendido, o álbum homónimo dos Fleet Foxes, com os temas por aqui em Viriato 25, Sun It Rises e Meadowlarks. Fleet Foxes. My hummingbird seems Foxes em álbum ainda bem mais surpreendentes do que já tinham soado através daquelas amostras anteriores que usávamos tanto em Viriato 25 como na programação da Radar Winter, aliás, White Winter Hymnal e até Mykonos. Álbum Fleet Foxes, Sun It Rises, Meadowlarks. E para terminar esta passagem alargada, Oliver James. On the way to your brother's house in the valley deep, by the river bridge, a cradle floating beside me. In the widest water, the stone, you will lift his body from the shore and bring him home. Oliver James, washed in the rain, no longer. Oliver James, washed in the rain, no. Nova Toca do Lobo na Radar, emissão que une quarta a quinta-feira, por aqui até à uma da manhã. Atira linhas. Uma tatuagem, a tinta da China, na Radar FM.

está muito pertinho a visita de Jonas Policewoman. To Survive, o álbum novo, foi o título do tema que rodou por aqui. Ficamos ainda porque seria incrível não deixar passar. To America. Is it right, my love? Is it right? Are you happy inside your eyes? Can't you see your lover fall apart in her silk threads? In time, the hunter will find the trail. See you alone tonight. When will you tear down? Love will save you. Try not to starve yourself.

just outside Bensonville. For some damn reason, he was riding on the bumpers, acting like a young man will. And now the last we spoke, he was gone down to Memphis, said he got himself a gun. Entre várias desta semana na dedicatória à C6 Steve. Noite muito especial, 7 de novembro, na Caixa Económica Operária em Lisboa. Uma noite São Francisco em boa parte na dedicatória a três expoentes do som que psicodelicamente têm emanado daquela cidade. Referimo-nos a Wooden Chips, já a rodar por aqui. Também Six Organs of Admittance e Sick Ops. Uma organização de Filho Único, a Associação Filho Único, ou a promotora Filho Único. Caixa Económica Operária a partir das 21h30, creio eu, ou queremos. 7 de novembro. Mais sons das bandas a lá presentes, depois da meia-noite, aqui em Viriato 25 Radar. Baby, in the The road is leading down. Sete Caixa Económica Operária foram os sons de We Ask You to Ride para os Wooden Ships, presentes também nessa noite californiana, mas sobretudo São Franciscana. Também Six Organs of Admittance e os Cicalps, sons complementares para os ouvintes da Radar e de Viriato 25, logo após, aliás, dei um pouco após a meia-noite. Até à meia-noite com Ben Folds. Mariano, de domingo para segunda, meia-noite. Feriado 25 na Radar, emissão de quarta para quinta-feira, até à uma da manhã. O regime é segunda a sexta, 23, uma. Hoje, logo após a uma e até às três, em plena noite de Radar, o espaço e o tempo são de vidro azul. Radar é meia-noite. A lei manda que se rendam. E ela é irresistível. Dia 9 de novembro, ao vivo no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra, Joanes Policewoman, o regresso da mulher polícia. Joanes Policewoman, 9 de novembro, no Centro Cultural Olga Cadaval. Deixem-se prender por quem sabe. Apoio Radar. Lá fora está cada vez mais frio. É o tempo dele. Tudo junto e sintonizado na Radar. Para que o cantinho flua. E flutue também. Sintonia 97.8 MHz, emissão online www.radarlisboa.fm. Praticamente toda a informação no blog blogradar.blogspot.com. Viriato 25 até à 1 da manhã, passagem de quarta para quinta-feira. Olá, boa noite. Imaginem quem está de regresso. The Levelers. Sit down by the Colorado well, drink the poison from the mortar shells fired up that day. álbum chama-se Letters from the Underground, celebra 20 anos de uma belíssima carreira da Levelers, muito com um soft spot aqui dentro do Lobo. The Color Well e Death Loves Youth, The Levelers, God Bless. Segundo ar de Viriato 25 aqui na pontinha da antena Radar 97.8 do Levelers, o álbum de 2008 que marca 20 anos de carreira no muito nosso querido grupo. Letters from the Underground foram dois temas, The Color of Well e Death Loves Youth. Muito para fazer nesta segunda hora, uma saliência óbvia ao álbum de família This Mortal Coil, que vai para o ar já nesta quarta-feira. Esperado, temos estado a falar em noite de quarta para quinta, mas não, está errado. De qualquer modo, o álbum de família com This Mortal Coil, uma saliência também, Boomerang, por volta da meia-noite e meia, ainda na ponta da língua, já na fase final da nossa emissão de hoje. Keep this frequency clear! Antes da meia-noite falávamos da noite mágica da Caixa Económica Operária, dia 7 de novembro. Deixámos sons dos Wooden Chips. São três bandas de São Francisco por lá nessa tal Magic Night. Esta é outra delas, Six Organs of Admittance. just made of dirt and colored gold. By the very man that you hate. And yes, it's true that I'm waiting to kiss your skull. They make you're right. Sigo na radar na hora anterior. Rodaram os Wooden Chips, We Ask You to Ride. Agora Six Organs of Admittance para o álbum Shelter from the Ash e também os Sick Alps. As razões para uma visita obrigatória à Caixa Económica Operária de Lisboa, 7 de novembro. Noite San Francisco, ou então Side San Francisco. Agora Sick Ops.

quase um estilo próprio e que marcou para sempre a segunda metade dos anos 80. It Will End in Tears é o álbum de família desta semana na Radar. Álbum de família teve passagem já daí a nossa confusão e a tal semana típica de que falávamos teve primeira passagem inteira ontem, quarta-feira às 14 horas. A próxima acontece ao domingo, pela fresquinha para nós, meio-dia com Tiago Castro, It'll End in Tears, This Mortal Coil. Lonely floating ship's oceans, I did all my best to smile to your singing eyes and fingers drew me. Did I dream you dreamed about me? Were you here when I was falling? Now my foolish boat is leaning, broken love long. Touch me not, touch me not, come back tomorrow. Oh my heart, shines from the sun. As a newborn child, I'm as riddled as the time. Should I stand if the breakers, or should I lie with death my pride? Hear me sing, swim to me. Chegamos à hora de Boomerang, é a noite dentro da Radar com Viriato 25, o álbum de família esta semana na Radar com o Tiago Castro, próxima passagem inteira, domingo, meio-dia, It'll End in Tears, This Mortal Coil. Song to the Siren, de Tim Buckley, com a notável criação vocal de Elizabeth Fraser. Agora é Holocaust, com Howard Devoto na voz. in your eyes. Say you realize. De António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25. Um baluarte da resistência. Once upon a time ago, I was where I was supposed to be. My vision was true and my heart was too. There was no end to what I could dream. I walked like a hero into the setting sun. Everyone called out my name. Death to me was just a mystery. I was too busy raising a cane. But nothing lasts forever. The best efforts don't always pay. Sometimes you get sick and you don't get better. That's when life is short, even in its longest day. You pretend not to notice that everything has changed. The way that you look and the friends you once had. So you keep on acting the same. in your soul. You know you, you got no flame. And who knows then which way to go? Life is short, even in its longest days. All I got here is a river mirror. Reflections of where I've been. So you tell yourself I'll be back up on top someday. But you know there's nothing waiting up there for you anyway. Nothing lasts forever, and your best efforts don't always pay. Sometimes you get sick and you don't get better. That's when life is short, even in its longest days. Life is short, even in its longest days. É o som sonoro do Boomerang desta noite em Feriado 25 na Radar. Já o conhecemos como o intempestivo John Cougar Mellencamp, agora apenas John Mellencamp. Aliás, há uns anos que é assim. Sweet love standing at my gate. Oh my sweet love, she would feel good to feel good again. Oh my sweet love. Say that you need me, you'll always believe me. Oh my sweet love, that our love is forever. Com o Boomerang, é o álbum de 2008 de John Mellencamp, chama-se Life, Death, Love and Freedom. Tem no som global e resultante um dedinho muito especial à produção de T-Bone Burnett. John Mellencamp. Tomorrow, bring peace to this troubled land. to hold, bring peace to this troubled land. Deader than a hammer, but I can't let go, bring peace to this troubled land. The eyes of heaven are upon you, so is the soul from down below. The cut off your fingers to bring peace to this troubled land. Feriado 25 desta noite. John Mellencamp, Life, Death, Love and Freedom. Terminamos a passagem com John Cocker, um álbum com a produção Notas de Ofs, aliás, de T-Bone Burnett. I don't accommodate nobody, I just take care of myself. Got a house down on a dusty road, I don't need nobody else. I got a wife and some kids, I don't know where they're at. I know many, many people, but I ain't got no friends. Well, I used to have some values, now they just make me laugh. I used to think things would work out fine, but you never did do that. All these bosses and rules, it's hard for me to fit in. Must be 10 million people, but I ain't got. Live most days in my head, and when I go to sleep at night, I got a sheet on my bed. I'm a little hard-headed, I can't wait for this to end. I see people come and go. When the morning sun rises, entre as rubricas ainda na ponta da língua, mais daqui a pouco, na despedida. Please welcome Kaiser Chiefs. Dois títulos na parte final de Viriado 25, noite de quarta para quinta-feira, em plena radar pontinha da antena 97.8, os Kaiser Chiefs, dois títulos de abertura, aliás, as aberturas para Off With The Heads, com Spanish Metal e Never Miss A Pet. Din nam tade ko taka jan ko kupata ke to kupata ke tad din ko taka jan ko tad din karta ka tad din tanga tad din tanga tad din na tanga ka tad din na tanga tad jan taka din nam tade ko taka jan ko kupata ke to kupata ke tad din ko taka jan ko tad din din. Na ponta da língua e na ponta final da emissão de Viriado 25 em plena radar, tal semana atípica onde fomos levados a recuperar sons, recuperar no sentido de aproveitar alguns que não tinham ainda sido veiculados para a Northern Anthology of English Literature, o companheiro áudio. This house has been far out at sea all night. The woods crashing through darkness, the booming hills, wind stampeding the fields under the window, floundering black astride and blinding wet till day rose. Then under an orange sky the hills had new places, and wind wielded blade light, luminous black and emerald, flexing like the lens of a mad eye. At noon I scaled along the house side as far as the cool house door. Once I looked up. Through the brunt wind that dented the balls of my eyes, the tent of the hills drummed and strained its guy rope, the fields quivering, the skyline a grimace, at any second to bang and vanish with a flap. The wind flung a magpie away, and a black back gull bent like an iron bar slowly. The house rang like some fine green goblet in the note that any second would shatter it. Now deep in chairs, in front of the great fire, we grip our hearts and cannot entertain book, thought, or each other. We watch the fire blazing, and feel the roots of the house move, but sit on, seeing the window tremble to come in, hearing the stones cry out under the horizons. Hoje, na ponta da língua, Ted Hughes. Pike, 3 inches long, perfect pike in all parts, green tigering the gold. Killers from the egg, the malevolent aged grin. They dance on the surface among the flies, or move, stunned by their own grandeur, over a bed of emerald, silhouette of submarine delicacy and horror, 100 feet long in their world. In ponds, under the heat-struck lily pads, gloom of their stillness, logged on last year's black leaves, watching upwards, or hung in an amber cavern of weeds, the jaws hooked clamp and fangs, not to be changed at this date, the life subdued to its instrument, the gills kneading quietly, and the pectorals. 3 we kept behind glass, jungled in weed. 3 inches, 4, and 4.5. Fed fry to them. Suddenly there were 2. Finally, 1, with a sag belly and the grin it was born with. And indeed they spare nobody. 2 6-pounds each, over 2 feet long, high and dry and dead in the willow herb. 1 jammed past its gills down the other's gullet. The outside eye stared, as a vice locks. The same iron in this eye, though its film shrank in death. A pond I fished 50 yards across, whose lilies and muscular tench had outlasted every visible stone of the monastery that planted them, still legendary depth. It was as deep as England. It held a pike too immense to stir, so immense and old that past nightfall I dared not cast, but silently cast and fished, with the hair frozen on my head, for what might move, for what I might move. The still splashes on the dark pond, owls hushing the floating woods, frail on my ear against the dream, darkness beneath, night's darkness had freed, that rose slowly towards me, watching. Staring at the sun, trying to find my inner hippie, I'm a self-made hack on the run. There ain't no cause for alarm, there ain't no cause for good reason, it's just hurricane season. Carry me across the land on an aeroplane, built by tiny human hands, built by the will of the people. Staring at the sun, trying to find my inner hippie, I'm a self-made hack on the run. There ain't no cause for alarm, there ain't no cause for good reason, it's just hurricane season. I told you then, never trust a sacred cow, silly billy goat, you'll never get that deal now, here for the God of grace go. Feriado 25, noite, dentro do radar Vidro Azul, a partir da 1 e até às 3, é o adeus da edição 2. Anton Barbour, Sue Jordan. Tchau. Take care. Radar é uma hora.